do nada me criou. Soprou em mim o espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou? Por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou? Do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu seu perdão? Oh, sim, eu sei. Que amor é esse? Vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode. Que dá sentido à vida, que redime o pecado. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar pra dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Oh, sim, eu sei. Que amor é esse? Vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha de Deus.